acaba por ser uma vitória justa, porque marcámos mais gols que o adversário. E logo por aí, o resultado é justo. Mas foi um jogo em que, na primeira parte, tivemos muito aquém das expectativas, tivemos muito mal, foi uma primeira parte muito mal, mas que ao intervalo reajustámos, tínhamos que reajustar. Os meus jogadores acreditaram na mensagem ao intervalo, confiaram principalmente nas qualidades que tinham e chegámos com mérito à vitória, com dois golos. Podíamos ter feito mais dois, o guarda-redes faz duas boas defesas. Eles também têm duas oportunidades, uma isolada perante o nosso guarda-redes que chutou ao lado e uma grande defesa do meu guarda-redes, já a acabar essa, que poderiam ter feito o golo. Defendemos bem, fomos pragmáticos, conseguimos nas quatro situações de finalização que conquistámos na segunda parte, conseguimos fazer dois golos. Acabamos de ser um justo vencedor pela entrega e pela entrega que colocámos dentro do campo.